escrevendo, telefonando ou mandando e-mails através da internet, você auxilia a produção na confecção do programa de segunda a sábado. E hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2008. Na segunda parte do programa, a participação da Cidney Ribeiro será a respeito de preços dos produtos para a ceia de Natal. Prestem atenção, viu? Hoje a Cirlei Ribeiro, a repórter da Rádio Cultura Brasil, na segunda parte, vai falar sobre preços dos produtos para ceias de Natal. Preços já devem estar pela hora da morte, em todo caso, deixa pra lá. Ainda na segunda parte, um pouco mais pra frente, o Cantinho do Ouvinte. Hoje, atendendo a carta que nos chega lá de Lambari, Minas Gerais, Manuel Lázaro da Silva. Atenção, Manuel Lázaro da Silva, da cidade de Lambari, estado de Minas Gerais. Hoje o Cantinho do Ouvinte é seu. E no final do programa, sorteio de 3 CDs para um único ouvinte. Hoje, Capitão Furtado e Theo Azevedo apresentam músicas inéditas dos dois numa produção e seleção de Assis Ângelo, Nelson e Santo e mais Diogo e Leandro. 3 CDs maravilhosos que serão sorteados hoje para o ouvinte do programa Raiz do Brasil. E já vamos começando. Lil e Léo cantam Ponto Final. Atendendo o pedido de Guilherme Almeida, que é Luiz Reis Almeida, São João da Boa Vista. É Guilherme Almeida, é o nome dele no e-mail, né? Então, o nosso ouvinte Luiz Reis Almeida, lá de São João da Boa Vista, que pediu essa música com o Lil e Léo. E depois a solicitação do Luiz Pereira da Silva, do Jardim Aurora, em Guaianazes, como a Cid Sandra, Abismo de Rosas. Meu sofrer tem sido profundo, neste mundo ninguém sofre igual. É por isso que sempre eu lamento este sofrimento fora do normal. Minha vida virou um tormento, em um momento tirano e fatal. Pra fugir da negra solidão, eu deixei meu sertão e vim pra capital. O destino aqui me traiu, me seguiu pro caminho do mar. Só acaba esta mágoa sentida quando minha vida chegar no final. Todas as noites nestas horas mortas, abro a porta pensando em meu bem. Tristonho por me ver sozinho, olho no caminho, eu não vejo ninguém. Recordando um amor tão sincero, eu espero, mas ela não vem. Pois comigo só existe na rua, é a branca lua brilhando no além. Por me ver assim de del em del, lá no céu ela sofre também. Mas pra mim não tem mais arranjo, porque o meu anjo não fala amém. Recordando com tanto amargor, nosso amor teve um triste fim. Sei que ela não foi causadora, a sorte traidora foi quem quis assim. Nossa união ficou destruída, nossas vidas ficaram ruins. Ela passa a hora rigorosa, que nem a rosa longe do jardim. Hoje eu vivo só pensando nela, sei que ela relembra de mim. Mas quero tudo terminado, porque o passado não torna mais vir. Ao chegar no porto

Nós ouvimos com Lio e Léo de Benedito Severo e Zeca, ponto final. Foi o pedido do Luiz Reis Almeida de São João da Boa Vista. Ele ofereceu para todos que estão ouvindo o nosso programa, desejando um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Beleza, muito obrigado. Aliás, já faltam 10 dias para o Natal, né? Hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2008. O pedido depois foi do Luiz Pereira da Silva, do Jardim Aurora, Goianazes, como a Ciri Sandra, de Américo Jacomino e João do Sul, Abismo de Rosas. Ele ofereceu com muito carinho e amor para a esposa Zélia, para as filhas Sara Cristina e Silvia Regina. Ofereceu ainda para Muíbo César Cury, muito obrigado, Terezinha Campos, todos da produção do programa Raiz do Brasil, e para os amigos de São Sebastião do Paraíso, no estado de Minas Gerais. Luiz Pereira da Silva, muito obrigado. Agora, Bela e Caim cantam de Jaque e Abel o Barco, depois André e Andrade, de Lorival Severiano e Andrade, Lição de Vida. Sobre o mar, sinto em meu rosto um pranto frio a deslizar. Naquele bar vai o meu mundo te esperando. Vai levando pra bem distante meu grande amor. Sobre a praia a cantar, o suor do rosto tem o gosto das águas do mar. Pingo de lágrimas na areia branca a brilhar. O barco sumindo, meu amor partindo pra não voltar. Amor que perdi e outro ganhou, o sonho de alguém. Sou um homem triste. alívias de saudade por alguém que tanto quis e não teve honestidade. Desprezou os meus carinhos pra seguir outros caminhos. Com Abel e Caim, do Jaque e Abel, o Barco. Depois com André e Andrade, de Lorival, Severiano e Andrade, Lição da Vida. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Curi. E vamos seguindo agora com Tonique Tinoco, que canta um boiada. Pedido de Afonso Américo de Carvalho, do Jardim Vargem Grande Paulista, em Vargem Grande. E depois com Gedeão da Viola e João Pedro, peão centenário para João José Machado, da Rua Aurora, centro de São Paulo. Boy. Cada vez que ouço falar de boiada ou das comitivas de transporte bruto, o meu pensamento volta no estradão, de longe a pionada gritando eu escuto. Sei que sou mais um entre mil boiadeiros, porém nesta lida fui absoluto. Maneava uma rei sem ter dificuldade, fui um professor na velha faculdade, dessa profissão que se cobriu de luto. Passado é de glória, cantado em poesia e falado em soneto. Do café goiano e do som da viola, pra ser mais exato, falo de Barretos. Tropas descansando lá no corredor, das modas trovadas em lindos duetos. Chegava na frente cargueiro e madrinha, trazendo a cachaça, jabá e farinha. Com a queima do alho acendia um graveto. Hoje sou um velho peão estradeiro que atravessou o grande centenário. Montado num burro manso e marchador, o tempo traçou meu itinerário. A poeira vermelha e o sol ardente me acompanharam no belo cenário. Piranhas, frio e chuva forte, o vento de agosto e a sombra da morte só abrilhantaram o meu relicário. Aqui na plateia, nessa arquibancada, um peão sem laço, espora e gibão. Aplaude de pé grandes profissionais que enfrentam o lombo de um bravo pagão. Depende do pulo e da gineteada pra ouvir a galera gritar de emoção. A espora batida do peso da idade também faz meu peito vibrar de saudade dentro da arena do meu coração. Meu Brasil boiadeiro, sou você, sou a sua memória. Sou peão centenário, sou caboclo, sou parte da história. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, do Zé Paiossa, Boiada, depois Gedeão da Viola e João Pedro, de Ronaldo Viola, Peão Centenário. Tonico e Tinoco foi o pedido de Afonso Américo de Carvalho, da Avenida do Trabalho, Jardim Vargem Grande, Paulista, Vargem Grande. E vejamos... quer saber que o dia... Ah, que dia que o Muíbo faz aniversário. Porque ele diz que tem a mesma idade minha. Eu faço no dia 15 do mês que vem. Exatamente daqui um mês, viu? Afonso Américo de Carvalho, 15 de janeiro. Eu completo 80 anos, se Deus quiser. Tá bom? Daqui um mês. E você, que dia faz? Ué, você não falou? Mas de qualquer forma, parabéns e felicidades pra você, tá bom? Eu acredito que o aniversário esteja perto, não é, Afonso? Muito obrigado, viu? O pedido depois foi do João José Machado, da Rua Aurora. Pediu com o Gedeão da Viola e João Pedro, do Ronaldo Viola, Peão Centenário. Ele ofereceu para Guinelo Piau Santos, de Jundiaí, para João Gama, o popular poeta, para Ana Beatriz, de São Caetano, e para Paulinho Gama, também outro poeta. Muito obrigado, viu?

Na arena sou campeão, rolo com touro no chão, nunca perdi um duelo. Pra montar eu tenho estilo, monto sem usar estribo, relo dedo no gatilho, esquento meu parabéns. Levo comigo as tralhas, no peito uma medalha da minha Nossa Senhora. Levo meu chapéu de pelo, que uso com muito zelo, é novo, comprei agora. Vai o lenço e minha bota, descorada, meia torta, dos apertos das esporas. Levo rede e bacheiro, meu pelego e travesseiro, para dormir no terreiro, vendo ao clarar da aurora. Para maior desespero, não existe mais terreiro, eu não vivo mais tranquilo. Vou remoendo a saudade, levando o peso da idade, dos últimos dias que vi. Não sou mais peão de aço, perdi as forças dos braços, recordando eu cochilo. O bravo peão arrojado hoje está velho, cansado, vive sonhando acordado só no banco deste asilo. A dança da catira do nosso interior. Um Belmonte Amaraído, Crisóstomo de Faria e Belmonte, Vera Canoa. Cacique Pajé cantaram de Adão Nildo, Cacique Nil, Peão de Aço. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. E agora vai atender a Laércio José Augusto da Vila Santa Isabel, com Pena Branca e Javantinho, Cabocla. E depois, pedido de Jaime Mendes dos Reis, residente em Santo Amaro, com Canário e Passarinho, Sentimento e Boemia. Cabocla, quando os teus olhos me olharam, teus braços me abraçaram, quase que me enlouqueci. Cabocla, cabocla cheia de vício, me pusesse um tal feitiço e nunca mais te esqueci. Cabocla, fugi pro meio do mato, sem saber que teu retrato trazia no coração. Cabocla, que nas curvas do caminho, nas curvas do teu corpinho, me vinha a imaginação. Cabocla, sabuti de seiva forte, das matas virgem do norte, perfumadas como que. Cabocla, cabocla simplicidade, nem mesmo aqui na cidade posso de te me esquecer. Cabocla, juro por Nossa Senhora e por este mundo afora, pois é igual não pode haver. Cabocla, é o Brasil bem brasileiro, Brasil verde hospitaleiro, que descubro em você. sem saber que teu retrato trazia no coração. Cabocla que nas curvas do caminho, as curvas do teu corpinho, me vinha a imaginação. Beberei chamando o seu nome pra matar a minha ilusão. Chorarei por ti eternamente nos caminhos da vida sem luz. Veste-me em troca de um amor ardente esta minha tão pesada cruz. Irreparável foi meu deslocado gesto. Arruinei-te a vida com a minha covardia. Todos sabem muito bem que eu não presto, que a dor alheia sempre foi minha alegria. Não me perdoes, não mereço teu perdão. Existe outra que me deve perdoar. A ti pertence meu amor, meu coração, mas essa outra é a dona do meu lar. Ouvimos com a Pena Branca e Chavantinho, de Ari Barroso e José Carlos Burli, Cabocla. Foi o pedido do Laércio José Augusto da Vila Santa Isabel. Ofereceu a todos, principalmente os ouvintes de São José do Rio Pardo. Atenção, ouvintes de São José do Rio Pardo, um abraço do Laércio José Augusto, que reside na Vila Santa Isabel. O pedido depois de Jaime Mendes dos Reis de Santo Amaro, com Canário e Passarinho, de João Ferreira e Canário, Sentimento e Boemia. E o Jaime Mendes dos Reis enviou esta música para todos os componentes do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado, viu, Jaime Mendes dos Reis de Santo Amaro. Agora Campo Silva e Centenário, do José Gomes e Domingos Barbosa, Terra Boa. Depois com Campanha Cuiabana e Perigoso, de Anacleto Rosa Júnior, Burro Picasso. Pra mim é tudo beleza, é assim que eu queria. Deus me deu privilégio, já estou na de chão, só vendo que terra boa fica ao lado da serra, na beira de uma lagoa. Música. fiz uma bela casa de varanda rodeada. Formei uma roselândia, lindas rosas perfumadas e o mais belo pomar. Plantei com muito cuidado, ele é minha paixão, por quem sou apaixonado. De manhã quando eu levanto, o que alegra a vida minha, um casal de João de Barros vem na porta da cozinha, parece até me dizendo, também fiz nossa morada, cantando e fazendo festa, juntinho com sua amada. Naquele pedaço de chão, junto com os passarinhos, é sombra e água fresca, nos 30 dias por mês. De lá não vou sair mais, vou embora de uma vez. De 3 anos mais ou menos, na hora de dar o recibo, o tropeiro foi dizendo: cuidado com esse macho, esse bicho tem fama de ser perigoso, por ter matado um peão, o nome do burro ficou criminoso. Joguei o lombio no burro, o macho se estremeceu, apertei a barrigueira, o meu burrão se encolheu. Pulei em cima do couro, o povo de perto de medo correu, mas falou que minha gente, pagão que me aguente, ainda não nasceu. Do burro no sistema meia lua pra cortar uma légua e meia, meu criminoso nem soa. Pra varar uma tranqueira, pularam a porteira pro ribelha boa, faz ecos por todos lados no passo picado nas pedras da rua. Vi burro ligeiro, mas igual este ainda não. Enjeitei 5 pacotes do filho do meu patrão. Gosto muito de dinheiro, 5.000 cruzeiros não levo machão. Mas pra falar com franqueza, não existe riqueza que compra o burrão. Com Campo Silva e Centenário, do José Gomes e Domingos Barbosa, Terra Boa. Campanha Cuiabano e Perigoso apresentaram de Anacleto Rosa Júnior, Burro Picasso. O homenageado do dia. Hoje a homenagem é para a dupla Camões e Camargo. Os irmãos iniciaram a carreira artística nos anos 1960 no interior de São Paulo. Eles se apresentavam com um repertório composto de modas de viola, cateretês e guaranias. No início da carreira, tiveram apoio e incentivo da dupla Tonico e Tinoco. Apresentaram-se nos mais diversos programas sertanejos pelo país. Em 1991, gravaram o primeiro disco. Entre seus sucessos estão Amantes e Inimigos, de José Fortuna, e Vida de Boiadeiro, do Dino Franco. A dupla se desfez em 1992 em razão da morte de Camões, vítima de um derrame cerebral. Camões e Camargo, os homenageados de hoje, cantam de Itajaci Salgado e Luiz e Castro Caboclo Magoado e depois o Carreirinho Romper da Aurora. Recordando meu passado, eu fiquei triste de repente. Lembrei meu sertão amado, aonde eu vivia contente. Vendi tudo que eu tinha, meu pedacinho de chão. Vendi meu carro de boi, vendi toda a criação. Meu Deus, como me arrependo, eu vou viver aqui sofrendo de saudade do sertão. Eu prefiro uma palhoça e uma dança de catia do que toda essa vaidade que existe pela rua. As mocinhas da cidade diz que tá na sua. Vejo tudo esquisito, é que os pais acham bonito ver as filhas quase nuas. Para todo mundo eu digo que eu vivo na harmonia. A cidade é meu castigo, apesar da mordomia. Quando os filhos vão pra escola estudar pra ter valor, então pego na viola pra disfarçar minha dor. Para mim isto é um inferno, não nasci pra ser moderno nem pra viver de favor. Falo em voltar. Pra mim nada tem valor, de tristeza clamo e choro. É preciso elevador pra chegar aonde eu moro. Virgem Mãe Aparecida, quero o fim dar minha vida no sertão que eu adoro. Dentro do peito, uma dor que me devora. É triste o mar despedida. Quando se ama e adora, mas homem quando é homem, só fica calado e não chora. O amor que eu tenho em você, dentro deste peito mora. Vejo seu rosto risonho, todo instante, toda hora. Vontade de sair pro mundo afora. Quem sabe a saudade acalma, pra longe eu indo-me embora. Na capela do arraial, todas tardinhas 6 horas, aliviar minha dor. Pra Nossa Senhora, coração dentro do peito, tá roxo que nem a morte. Peito mora, adeus minha estrela d'alva, que entrou no romper da aurora. Nós ouvimos com Camões e Camargos, homenageados o dia hoje no Raiz do Brasil, de Itajaci Salgado e Luiz Castro, Caboclo Magoado, e depois cantaram do Carreirinho Romper da Aurora. Agora uma pausinha para o cafezinho, estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Sons. O ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente ao meio-dia, na Rádio Cultura Brasil. Jacó do Bandolim Especial. Uma homenagem pelos 90 anos de seu nascimento. Jacó do Bandolim Especial. Segunda-feira, 1 da tarde, com reapresentação no sábado, às 18 horas, aqui na Rádio Cultura Brasil. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Sábado às 7 da manhã e em módulos durante a programação da Rádio Cultura Brasil. Parei pra pensar um pouco. Toda a música traz Pedro Luiz e a Parede com o CD Ponto Enredo. É um disco de sambas, tem muitos sambas. Jeito que as coisas andam, um dia ainda lá. Pedro Luiz. Composição, eu trabalho em todos os caminhos. O caminho mais raro é conseguir fazer uma parceria junto ali. Uma entrevista exclusiva com Pedro Luiz. Toda música, quarta, 13h, na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. E no próximo intervalo já teremos a participação da repórter da Rádio Cultura Brasil, Sirlei Ribeiro. Repórter premiada com o prêmio Ayrton Senna de jornalismo. Ela hoje vai falar sobre preços de produtos para a ceia de Natal. Antes, duas músicas, Caçula e Marinheiro, do Marinheiro Minha Canção, com Carlos César e Cristiano, do José Fortuna, Retalhos de Amor. Tantos amigos se foram e não deixaram uma recordação. Mais cedo ou mais tarde eu irei também, mas deixarei esta minha canção. Canção que escrevi com tristeza, canção que eu quero deixar. Se alguém sentir saudades minhas, põe na vitrola esse disco a tocar. Se alguém sentir saudades minhas, põe na vitrola esse disco a tocar. Não quero levar para o céu mágoa e rancor de ninguém. Só quero levar comigo saudades de ti, meu bem. Nesta canção eu te peço, quando chegar o meu fim, que não ames a ninguém e nunca esqueça de mim. Que não ames a ninguém e nunca esqueça de mim. Quando eu deixar este mundo, meu corpo irá para o chão. Mas quero deixar contigo, meu amor, dentro do teu coração. Minha alma irá tristonha, sentindo este nosso adeus. Ela será o teu guia, lá no céu pertinho de Deus. Ela será o teu guia, lá no céu pertinho. Que alguém a chorar jogou fora. Um rastrinho na areia da estrada, a indicar que o amor foi embora. Duas letras gravadas no tronco de uma linda paineira em flor. São, são, são, meu senhor, são. Desbotada pelo tempo que tudo consome, o poema que traz no cantinho iniciais pequeninas e um nome. um jardim onde fomos amados, numa vila qualquer do interior. São meu Senhor, são retalhos de amor. São meu Senhor, são retalhos de amor. Acompanha nossos passos na estrada da vida, uma frase de amor que ouvimos numa triste e cruel despedida, a lembrança de um beijo perdido no imenso oceano de dor. São meu Senhor, são retalhos de amor. São meu Senhor, são retalhos de amor. Ouvimos com Caçula e Marinheiro, do Marinheiro Minha Canção. Carlos César e Cristiano cantaram José Fortuna, Retalhos de Amor. Agora é com você, Cirlei. Muito bom dia. Olá, bom dia, Muíbo. Você já começou a comprar os ingredientes para a ceia de Natal? Pois então é bom preparar o bolso, viu? Porque a ceia deste ano será a mais cara dos últimos 5 anos. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, com base nos preços de 10 itens que compõem o cardápio natalino. Os preços acumulados nos últimos 12 meses até agora em novembro subiram em média 13,2%. A alta do dólar, que encarece os produtos importados como o bacalhau, vinhos e azeites, e ainda a inflação de alguns produtos nacionais, puxaram os reajustes. De acordo com a pesquisa, os produtos que são consumidos nessa época do ano acumulam inflação bem acima da variação do IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, que foi de 6,16% nos últimos 12 meses. É o caso do pernil suíno, com um aumento de sabe quanto? Quase 25%. E o lombinho suíno ficou mais caro 15,50%, quase 16%. E as frutas, 13,25%. Com o aumento do consumo, a tendência é que alguns produtos fiquem ainda mais caros nas próximas semanas, como aposta o André Brás, economista responsável pelo levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Os vinhos e o azeite de oliva, cujos preços chegaram a registrar queda há alguns meses, já subiram até 2,23% em novembro. Alguns produtos nacionais também estão mais caros, como o panetone, que sofreu os efeitos da alta do trigo no acumulado do ano. A dica, então, é pesquisar e, se possível, antecipar algumas compras. Bom dia a todos e até amanhã. Se Deus quiser, até amanhã, Cirlei Ribeiro. E você, prezado ouvinte, se tiver alguma dúvida para ser esclarecida, pode telefonar aqui para o programa Raízes do Brasil e se dirigir à nossa querida Cirlei Ribeiro. Os nossos telefones, 2182-3081, 2182-3082. Qualquer dúvida que você queira esclarecer, alguma pergunta que você queira fazer para participar do programa para Cirlei Ribeiro, pode telefonar para 2182-3081, 2182-3082. Se você é internauta e quer se dirigir por e-mail, nós temos o nosso endereço, raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. E aproveitando, né? Aproveitando, você já deixa um nome de música aí para ser tocada de segunda a sábado no programa Raiz do Brasil e pode até oferecer o seu pedido, tá bom? É o programa que vai ao ar de domingo, das 5 às 7 horas da manhã. Agora Morena e Moreninho cantam Manete Birissá para Francisco Alves e Macedo, residente em Itapsirica da Serra. Depois com a banda de Itu Barbosa Lima, pedido de Donizete Dias Oliveira, da Vila Nossa Senhora do Retiro, em Pirituba.

ouvimos com Moreno e Moreninho, de Moreno e Roque, José de Almeida, Manete e Birissá. Foi o pedido de Francisco Alves e Macedo, residente em Itapsirica da Serra. E ele ofereceu esta música para João de Deus e a Leila, para Irene Primozic, para Miguel Fernandes e a Terezinha. Maravilha. E ele disse que tem muitos amigos em Goiás, amigos distantes. Um grande abraço para todos os meus amigos de Goiás, também diz aqui o Francisco Alves de Macedo, residente em Itapsirica da Serra, desejando um feliz Natal e próspero novo para todos nós. Muito obrigado, a gente retribui. E depois uma do Moreno e Moreninho, Banda de Tu, do Eduardo Cátia Carro Barbosa Lima, pedido do Donizete Dias de Oliveira, próximo da Vila Mirante ele reside. Ele reside na Vila Nossa Senhora do Retiro, em Pirituba. E ele mandou um grande abraço a todos os familiares do saudoso radialista Moraes Sarmento. Olha, ele foi se lembrar do Moraes Sarmento. Puxa vida, grande colega. Saudoso Moraes Sarmento. Ele aproveitou para oferecer essa música, inclusive da banda de Itu, para todos os familiares, com muito respeito do saudoso Moraes Sarmento. Moraes Sarmento era um colega sensacional, e como ele defendia a nossa música, ele pediu para falar um pouco sobre o Sarmento. Não é muito difícil falar não sobre o Moraes Sarmento, porque na sua linda carreira de rádio, Moraes Sarmento demonstrava sempre claramente o que ele era. Se dedicava e defendia com unhas e dentes a nossa música brasileira. Tá bom? Donizete Dias de Oliveira, muito obrigado também por sua participação aqui no programa Raízes do Brasil. Bom, nós vamos tocar duas músicas agora. Essas músicas programadas pela produção, mas eu quero fazer uma alusão a um grande ouvinte nosso, que tem o nome de Emílio, é xará do meu saudoso irmão. O Emílio mora no conjunto BNH, é o Inocop, entre o Raposo Tavares e a Corifeu de Azevedo Marques. E toda vez que eu vou à padaria, eu me encontro com o filho dele, o José. Simpático, tá? E sempre ele vem falar: nossa, a gente não perde um programa seu, meu pai fica vibrando com o seu programa. Então, Emílio, um abraço para você aí, e um Feliz Natal do filho José e do Igor, que é o neto, seu netinho. É, o Igor pediu também para mandar um abraço e um beijo para você, viu, Emílio? Feliz Natal para você aí no Conjunto BNH do Butantã. Emílio é pai do José e vovô do Igor. Um beijo para toda essa família, tá? Muito obrigado. Cascatinha e Ana cantam de José Fortuna, a versão de José Fortuna, Meu Primeiro Amor. Chico Rei Paraná, do Carlito, Primavera do Amor. Meu primeiro amor.

Atenção, Lambari, bairro Jacu, alô, Manuel Lázaro da Silva, aqui estão as músicas que você escolheu. Zilo e Zalo, a alma do Ferreirinha. Tião Carreira e Pardinho, irmão do Ferreirinha. Suline Marrueiro, homenagem ao Ferreirinha. Descansar a boiada até o raiar do dia. Os peões da comitiva que nesta tarde forgava foram todos pra cidade comprar o que precisava. Eu deitei na minha rede procurando descansar, mas nessa hora pensei que o mundo ia desabar. Cachorro assustou a zebuzada. Eu fiquei desnorteado vendo o estouro da boiada. Mas naquilo eu avistei um campeiro na invernada, estalando seu chicote e gritando com a boiada. Ele reuniu o meu gado sem perder uma só reis. Serviço de seis peões, ele sozinho me fez. Puxei da minha carteira pra pagar o bom campeiro, mas por nada desse mundo ele quis o meu dinheiro. Sorrindo muito contente, me disse o bom cavaleiro: não me esqueci que você foi meu melhor companheiro. Suas costas, meu amigo, ainda deve estar gelada do dia em que me levou pra derradeira morada. Misterioso peão riscou o potro na espora, partiu acenando a mão. Por incrível que pareça, eu nem perdi minha calma. Lá mesmo acendi uma vela e rezei pra sua alma. Aquela noite eu dormi feliz a noite inteirinha, sonhando com as proezas do saudoso Ferreirinha. Cidade de Pardinho, no jornal foi anunciado: vai haver um grande rodeio e o povo foi convidado. Lá chegou um potro famoso que um peão tinha matado. Pra quem aguentasse seus pulos, 10 contos tá reservado. Quando eu li essa notícia, o coração quase parou, ai, por saber que o Ferreirinha, esse potro, é quem matou, ai. Perdido pra aqueles campos, mas Bardoso ainda ficou, ai. Pra mim foi um desafio a notícia que chegou. Desconto é muito dinheiro, mas mais vale a vida minha. Lembrava no acontecido, mas coragem ainda eu tinha. Mandarei fazer uma campa com esse dinheiro que vinha. É o derradeiro presente que eu darei ao Ferreirinha. Imaginei a noite inteira, resolvi ir pro rodeio. Quando cheguei no povoado, o negócio tava feio. O potro tinha jogado mais de 6 peão dos arreios. Parecia então o demônio bufando e os olhos vermelhos. Quando vi o redomão, já conheci sem demora. Sartei de pelo no bicho com fé em Nossa Senhora. O potro caiu 3 vezes, sangrando na minha espora. Deu o derradeiro pulo no prazo de meia hora. O povo bateram parma com a vitória que era minha. Trouxe o potro no palanque, fui buscar o prêmio que eu tinha. Perguntaram do meu nome, do lugar da onde eu vinha. Eu vim lá do Espraiadinho, sou irmão do Ferreirinha. Ficou na história gravado o rodeio de Pardinho. Vocês devem estar lembrado quando o potro redomão nesse dia foi quebrado. Eu saí do picadeiro pelo povo carregado. A morte do Ferreirinha eu havia me vingado. Ferreirinha no rodeio, desafio nunca ajeitou. Quando o coitado morreu, a notícia esparramou. Teve gente que sentiu, mas teve alguém que falou que o rapaz caiu do potro por não ser bom domador. Isto foi mesmo que um tapa que no meu rosto acertou. Pra responder essa afronta, vim montar no redomão. Foi o dia mais feliz da minha vida de peão. Quando o potro assassino rodopiou 3 vezes no chão, eu não vim atrás do prêmio, nem fazer exibição. Eu entrei nesse rodeio pra cumprir com a obrigação. Pelas ruas de Pardinho, muitos foguetes explodiu. Pra festejar as apostas, muita champanha se abriu. Ninguém pode imaginar o que o meu peito sentiu. Pra tirar a barda do potro, montei nele sem lumbio. Pra mostrar que os ferreiras são caboclo que tem brilho. Montado no redomão, no cemitério eu cheguei. Pra Virgem Nossa Senhora, uma prece eu rezei. Onde dorme o Ferreirinha, com respeito me ajoelhei. Meu par de espora prateada, na sua campa eu deixei. Foi a última homenagem que pro meu irmão prestei. Nós ouvimos com Zilizaro, do Zilizeca Mineiro, A Alma do Ferreirinha, com Tião Carreira e Pardinho, do Carreirinha e Teliveira, irmão do Ferreirinha, e Sulino e Marroeiro, e mais Douradense, de Sulino e Teddy Vieira, homenagem ao Ferreirinha. Músicas escolhidas por Manuel Lázaro da Silva, ele reside no bairro Jacu, em Lambari, Minas Gerais. E vejamos, ele ofereceu para o Flávio de Alcântara e família, para Irene Primozic, para Jorge o Pescador, para Silvio Campos e para seus irmãos do bairro Nandembo. É esse mesmo o nome do bairro, não é, Manuel? Bairro Nandembo. Perfeitamente. Muito obrigado por sua participação. Você que mora na cidade de Lambari, estado de Minas Gerais, lá no bairro Jacu. Muito obrigado. É o programa Raízes do Brasil. E hoje estaremos sorteando 3 CDs muito bonitos. Assis Ângelo, apresentando inéditos do Capitão Furtado e Théo Azevedo. Nelson e Santo. E ainda Diogo e Leandro. 3 CDs para um ouvinte do programa Raízes do Brasil. Agora Craveiro e Cravinho cantam no Caetano Erba e Paraíso Cadeira de Balanço. Depois da Costa e Nino Rei, do Zé do Rancho, Velho Carro. O meu gato está de olho, é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. O meu gato está de olho, é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. A vizinha lá de casa é bonita e tagarela. Sei que ela solta pomba pra voar lá na viela. Se a vizinha descuidar, a pomba cai na esparrela. Estou com um olho no gato e o outro na pomba dela. O meu gato está de olho, é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. O meu gato está de olho, é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. Trato bem a vizinha, gente fina, muito boa. Ela já viu o meu gato por aí andando à toa. Se tem pomba dando sopa, o meu gato não perdoa. Se o gato pegar a pomba, aí é só pena que voa. O meu gato está de olho, é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. O meu gato está de olho, é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. Meu gato dorme no saco, tem comida, tem conforto. Tem dia que come tanto, dorme até com o olho torto. Vou avisar a vizinha, meu gato não está morto. Segure a pomba em casa, que meu gato anda solto. O meu gato está de olho, é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. O meu gato está de olho, é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. Velho carro de boi, encostado na varanda, já está tão esquecido, de tão velho já nem anda. Aquele cantar bonito, que muita saudade traz, seus cocões emudeceram, e hoje não cantam mais. Meu velho carro de estragado. Os bois carreiros morreram, lhe deixaram abandonado naquela estrada deserta, aonde há tempo passou. Ainda ontem tive vendo o seu rastro que ficou. Meu velho carro de boi, o tempo lhe envelheceu. Sua história é muito triste, seu passado é igual ao meu. Sempre foi na minha lida o meu grande companheiro, e hoje está desprezado neste canto do terreiro. Meu velho carro de boi, este mundo é mesmo assim. Alguém que eu tanto queria nem se lembra mais de mim. Ao me ver envelhecido, me deixou na solidão. São iguais nossos destinos neste mundo de ilusão. Nós ouvimos com Craveiro e Cravinho, de Caetano Buerba e Paraíso, Cadeira de Balanço, da Costa e Lino Rey, cantaram do Zé do Rancho, Velho Carro. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, você pode se dirigir por carta e fazer seus pedidos, mandando uma cartinha para a Rua Senes Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Escreva uma cartinha, escolha as músicas, pode fazer oferecimento das músicas. E se você tiver datas festivas para serem comemoradas, pode falar para a gente, que a gente anuncia com muito prazer. Agora, Lourenço Lorival, velha porteira, para José da Conceição, residente no bairro da Boa Vista, em Igaratá. Depois, com Zezinha do Acordeon, Mato Grossense, para José Fernandes, do bairro Fundação São Caetano do Sul. Eu estava chorando porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não vi todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. E eu outrora deixei. Seus morões pelo tempo ruído, no solo caído também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. Nós ouvimos com o Lourenço Lorivaldo, Hélio Alves e Ziltinho, Velha Porteira, pedido de José da Conceição, bairro da Boa Vista, Igaratá, São Paulo. Ofereceu, vejamos para quem, para a mamãe Verônica Maria da Conceição, para o irmão João de Campos, para todos seus parentes e amigos do bairro da Boa Vista, Igaratá, para os amigos do bairro do Sossego, o Alfredo, Ismael, o Tarciso e todos seus familiares. Município de Igaratá. E para todos os ouvintes do programa Raiz do Brasil, muito obrigado, viu, José da Conceição. Pedi depois o José Fernandes, o bairro Fundação São Caetano do Sul, com Zezinha do Acordeon, de Luizinho e Zezinha, Mato Grossense. E ele é o popular Zezinho da Sanfona. Ele ofereceu para Josefa Guilherme do Caxingui, para Jorgeão Pescador, o rei dos pescadores, lá de Artur Alvim, para Eleni Lúcia de Miranda, do Jardim Maia, para Nelson Mates e São Bernardo do Campo, muito obrigado. E agora, enfiando a mão aqui e tirando uma carta, vejamos para os três CDs de hoje. Ursulina Bombardi, a nossa ouvinte Ursulina Bombardi e a querida tia Uta, reside lá no Monte Camel, em São Paulo. Parabéns, hein, Ursulina? Ganhou esses três CDs, Capitão Furtado e Theo Azevedo, inéditos, Nelson e Santo, e mais Diogo e Leandro. Parabéns. E pode aguardar em casa o seu presente. Agora, para finalizar, Dino Franco Moraído, Dino Franco Roberto Lima. Bom, quando a gente fala Dino Franco Moraído, tem que se lembrar que o Nardelli participa da maioria das gravações deles. Dino Franco Moraí Nardelli, Dino Franco e Roberto Lima, Roceiro Preguiçoso. Pra carpita alto, pra roçata baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra carpita alto, pra roçata baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. O homem trabalhador pula cedo na choupana, enfrenta qualquer serviço e da vida não reclama. A roça produz com sobra, a fartura até derrama. Mas o homem preguiçoso só sabe ficar na cama. Pra carpita alto, pra roçata baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra carpita alto, pra roçata baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Hoje eu vivo na moleza, mas já dei morro pesado. Já cortei tora no mato, no golpe do meu machado. Já retirei terra bruta, no tombador do arado. Meu rancho é meu palacete, tenho nele meu reinado. Pra carpita alto, pra roçata baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra carpita alto, pra roçata baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Negócio de ocasião se resolve sem demora. Quem possui muito dinheiro não precisa de penhora. O caboclo decidido resolve coisas na hora. Toda mulher de respeito é chamada de senhora. Pra carpita alto, pra roçada baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra carpita alto, pra roçada baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra carpita alto, pra roçada baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra carpita alto, pra roçada baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra carpita alto, pra roçada baixo. Pra quem não gosta da foice, ouvimos com Dino Franco Moraí Nardelli, do Dino Franco e Roberto Lima, Roceiro Preguiçoso.